140 is on morning, just 12. I think. Maintain flight level 350. Over approach control. Confirm Mach number, cell call code, and issue cancel activity airborne. dia, senhor identificação, Montanha 360. Reporte Ricardo, alternando Brasília, 1230. 5-0, muito bom dia, senhora identificação, mantenha nível 350. Informe seu esquadro para posições barca e teste, rolo 530. Martina 069, maintain flight level 380, and contact now Brasilia Center on frequency 124.25, backup 126.45. Boa noite, 34, mantenha 370, chame agora 2545, alterna 1268. for the smoke, maintain 28 flight level 380. Report Saga's position. Backup, transit center, 123, that's Maldives.